Agora, É xaui, babababababa, tipilão. Batida do coração, no modo perpetuação. É xaui, babababababa, tipilão. Batida do coração, no modo perpetuação. Cada hora de nascer, toca rubilé do alabê. Chama a família pra ver, o mundo tem mais um bebê. Na mão de Xangô vai crescer, filho de Nagô Kumalê. Veio pra ensinar e aprender. Criança de lua já nasce danada, caindo no chão ele andou. E se levantando falou, chorava com o som do tambor. Calava na frente do avô, na sombra daquele senhor. Sentia temor e amor, pra sempre a cabeça ficou. Com a imagem do velho babalão que na quinta-feira partiu. Levaram pra beira do rio e nunca esqueceu do arrepio. Da base da espinha pra nunca subiu e da cantoria que ouviu. Do fogo que acende pavio, que o topo do céu coloriu. O olho brilhando na cara do pai. São mistérios do céu e do mar. Relampeja na terra e no ar. O universo está todo aqui. O meu gosto é te ver crescer. Desfrutar do bem de viver. A benção menino do pai. Quando você entra, você sai. Respeite a mãe natureza. Gentileza gera gentileza. Prestando atenção onde pisa. No ciclo cinco eterniza. Segue seu caminho em paz. Que o Xaguinha guiando vá. E tô guardando pra te dar. Berinde logo de orixá. Fazendo o que faz, fez do menino um rapaz, economicamente incapaz, de porta em porteira correndo atrás, vivendo no pique veloz, mas um dos que gritam sem voz, pro mundo que esqueceu de nós, só sendo sagaz nesse mundo feroz, ferido no corpo e na mente, quase inexistente e doente, foi que renasceu a semente, acordando a alma dormente, escuta uma voz trovejante, que diz meu filho levante, hora de ser confiante. Só coisa boa te atrai pra cá, faz o menino acordar. Herdeiro do sangue de Fá, o velho mandou te chamar. Teu nome tá escrito na boca da terra, volta pra casa enfim. Abre seu corpo pra mim, faz do terreiro um jardim. Junto nós vamos vencer a guerra. Aqui. O meu gosto é te ver crescer, desfrutar do bem de viver. Abençoa o menino do pai, quando você entra você sai. Respeite a mãe natureza, gentileza gera gentileza. Prestando atenção e pisa, no círculo cinco eterniza. Segue seu caminho em paz, que eu já guiando vá. Eu tô guardando pra te dar, mirim de lobo de orixá. Xaui, babababababa, tipilão. Batida do coração, no modo perpetuação. Xaui, babababababa, tipilão. Batida do coração, no modo perpetuação. Xaui, babababababa, tipilão. Batida do coração, no modo perpetuação. Xaui, babababababa, tipilão. Batida do coração, no modo perpetuação.